Boa noite, galera. Bem-vindos aí ao Jack Pub. Noite fora do eixo. Oi, Nath. Boa noite, galera. Essa aqui é a banda Santa Teresa. É um prazer se apresentar pelo Enxame Coletivo, pela Noite Fora do Eixo. É um prazer ver tanta gente conhecida e não conhecida ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Não precisa gritar tanto. Muito obrigado mesmo, pessoal. Daqui a pouco vocês vão curtir a banda Babi Jacques e os Sicilianos. Um som do pessoal aí de Pernambuco. E é isso daí, vamos mandar mais uma então, né? Samba não morre. www.myspace.com/sambatereza. E agora essa música aqui vai para um amigo nosso, Cambota. Ele é um cara aí que sempre ajudou a gente, sempre deu muitas opiniões e muitos conselhos. E essa música aí vai para ele. Chama Pôr do Sol. Valeu, galera. Isso daí foi o pôr do sol. E, galera, agora é chamar a condição social. Fazer uma crítica aí. Bruno Candeias no baixo. Castigado pelo destino, desculpa. que o pobre seu sonho não iria realizar. Mas ali o pobre seu sonho. Brasil, no final não é igual. O que pode saber qual é a sua condição social. No final não é igual. O que pode saber qual é a sua condição social. Thank you. Vamos lá, chama Relaxa. E é pra galera relaxar aí mesmo. Brisa na letra e vê que é verdade. Por aí, tá numa rotina legal. E o pessoal deu a oportunidade, que é, né, Badá? Legal, né? Nossa. Valeu, Guigo, pela presença. Seguinte, essa música nossa, próxima aí, foi um dia que a gente tava muito louco aí, pra falar a verdade. Então, quem tiver na mesma aí, pode se juntar a nós agora. Ela se chama A Viagem, já diz tudo. Quem estiver viajando aí... Esse é o nome de CD pro ano que vem, segundo Mel. E a gente gosta muito dela. E na verdade vocês puderam perceber que tipo, não tem uma sequência nas músicas, né? Cada uma tem cada dedo do set aqui, sabe? Então é uma miscelânea, né? Vamos ver se vocês curtem essa daqui também. Uma coisa legal. Valéria é uma menina tão sensacional. japonês em surdo e outras torcidas má. Montinho na bateria.